Meu coração ferve com o nome devo. Enquanto viver, proferirei versos ao rei do universo. Me ama, quer, se esquece do fruto que desce. Coração ferve, não é febre. Não sei o que me acontece. Resplandece o rosto outrora batido. Sinto paz, sinto alívio, sinto Jesus Cristo. Não sei o que é isso, mas Cristo toma conta do meu ser. Me unge com óleo, derrama sobre mim o poder. Das trevas brota a luz, da cruz o benefício. Maior obtido no dia daquele sacrifício. Difícil explicar, só quem prova sabe. Quem ouve abre o coração quando Deus bate, mesmo longe dos iates e quilates. Sinto mil homem mais rico do mundo. E sei que isso é verdade. Alma minha glorifica a Deus. Alma minha rica fica com a visita do doador da vida, que me dá vida, vida essa que o mundo precisa e que rejeita há mais de 2000 anos por causa da incredulidade dos meus. Ah, não são meus manos, manos meus são esses que creem em Deus. Pois se não creem na verdade, de verdade não são trutas meus. De pé pela fé no Deus que santo é, ao rei do universo, meu verso manifesto é louvor e adoração, expressão do adorador que encontrou no Senhor o verdadeiro amor. Amor esse que preencheu o meu vazio. Amor esse que aqueceu meu coração frio. Floresceu um bosque no meu deserto. Lugar e secundário dos humanos, céu completo. Estou repleto de vitórias pra contar e pra cantar. Eu tô ligado que um rap só não dá. Falta palavras pra eu descrever a paz. Mesmo que eu tentar descrevê-la, não serei capaz. Ao rei do universo, sejam meus versos. Pois em ti somente confio, somente te espero. Desagradar-te não quero, eu quero ser o servo sincero. Trilhar caminhos retos rumo ao lugar certo. Ao rei do universo, sejam meus versos. Pois em ti somente confio, somente te espero. Desagradar-te não quero, eu quero ser o servo sincero. Trilhar caminhos retos rumo ao lugar certo. Alô, alô, liga os truques que eu mudei. Relata a eles que agora sou servo do rei dos reis. Me entreguei de espírito, alma e corpo. Graças a Deus que encheu esse meu coração oco. Foi por pouco, ufa que isso pouco. Pra sair do poço, o moço tem que ser louco. Louco pra recusar, não aceitar o convite. Insistir, resistir, não ouvi o palpite. Ei, sai dessa, Deus não se interessa. Ele tá no céu e você na terra. Isso é conversa, não vem falar pra mim de salvação. Passar depois, comedor de arroz e feijão. Desses desinformados, eu já tô cansado. Ora, pra que sejam iluminados. Quem sabe, vejo uma luz que eu vi. Quem sabe, creio no Deus que eu criei. Pois sou assim, evitarão o fim. Como eu sei, porque eu sei, não vem perguntar pra mim. A fé é louca, foi Deus que me deu. Bem-aventurado quem não viu, mas creu. Eu crio, por isso é que eu falo. Eu crio, por isso sou cri e não me calo. Sou a pedra no seu sapato, estrategicamente colocada sobre teu calo. Não vi te pegar peça, então pra que a pressa? Já disse, pô, ovelha, não dispersa. Não dispersa, mano. Não dispersa, não dispersa, não dispersa, não dispersa. Ao rei do universo, sejam meus versos. Pois em ti somente confio, somente te espero. Desagradar-te não quero, eu quero ser o servo sincero. Trilhar caminhos retos rumo ao lugar certo. Ao rei do universo, sejam meus versos. Pois em ti somente confio, somente te espero. Desagradar-te não quero, eu quero ser o servo sincero. Trilhar caminhos retos rumo ao lugar certo.